solta que é do louco, é do louco. Cola no solta que é do louco, é do louco. Chega, chega. Cola no solta que é do louco, é do louco. Cola no solta que é do louco, é do louco. É show. Molecada se precisa de nós. É show. Favelado tá sempre ouvindo a voz. É show. Os maloqueiro vai sentir o bom rap. Do flow. Sente a energia do som. Doido. Quem tá comigo sabe qual é. Causa bem vagabundo na fé. Só de migué. É show. Molecada se precisa de nós. É show. Favelado tá sempre ouvindo a voz. É show. Os maloqueiro vai sentir o bom rap. Do flow. Sente a energia do som. Fazer um som nos traz o universo completo. Show. Na energia as minas jogam a mão pra cima. É bom sentir um clima. Eu faço um som que pira. Eu faço um som pra cima. Junto palavras e bom rima. Arriba, arriba. Ideia positiva. Que é pra chegar por cima. Bom rap incentiva. Eu ouço bem e anima. Mal som eu tô legal. Canto rap nacional. Favelado coisa e tal. Rima louca na moral. E os playba passa mal. Quando ouço causa bem. Causando porra tá mil grau. Tipo nem me leve a mal. Mas um show que foi legal. Rebo Sabota deu a ideia que tá sensacional. Black bom, cê tá ligado que eu digo. Nós na rua representa o perigo. Nunca faço o que eu já fiz, só ouço o que eu te digo. Respeite, considere e ame sempre os seus amigos. Rap é o som, sou polêmico, causador. A droga de SP e o causa P que vem surgindo. É tipo um hino. Minha bandeira das guerras. A sedução, tô na missão. Rap bate forte, chão. É show. Molecada se precisa de nós. É show. Favelado tá sempre ouvindo a voz. É show. Os maloqueiro vai sentir o bom rap. Sente a energia do som. Doido. Quem tá comigo sabe qual é. Causa bem vagabundo na fé. Só de migué. É show. Molecada se precisa de nós. É show. Favelado tá sempre ouvindo a voz. É show. Os maloqueiro vai sentir o bom rap. Sente a energia do som. Acende o isqueiro, fortalece, faz barulho. Cada um no cada qual com seu bagulho. Causa play, eu sei. Cachê platê não vem, mas tem WJ Rucre. Nesse rolê, like, tapete são puxados, tô bravo. Não gasto mais felicidade, eu trago fácil. Me descubra, eu gosto mesmo é de macumba. Fusca, chuta lata, bebe pinga na bagunça. É show, é doido, criticou. O que tem um dividor, até com você inimigo ou um amor. Tropeço, mas levanto, desmascaro, desbanco. Canto, canto, pedindo proteção ao santo. Bom, conquistou, polemizou. É show. Senta só energia. O bom é pra nossa noite contagia. É Joe, vamos falar a realidade. O que acontece pelos cantos da cidade. É Joe, sociedade discrimina. Não tô nem aí, eu vou fazer na minha rima. É show, cadê a estrutura prometida? No palco pé de volta, é da rouba minha brisa. É Joe, cadê a estrutura prometida? Levaram meu cachê, ainda roubaram a minha brisa. É Joe, cadê a estrutura prometida? Levaram meu cachê, ainda roubaram a minha brisa. É show, vamos pagar rapaziada. Né Joe, você não pode dar mancada. No flow, eles gostam de fazer rap. Né Joe, os moleque fala o que acontece. É show, vamos pagar rapaziada. Né Joe, você não pode dar mancada. No flow, eles gostam de fazer rap. Né Joe, os moleque fala o que acontece.